Em pleno final de século, o homem continua destruindo o próprio homem. O homem patrocina guerras e mata seres humanos. E tudo pelo dinheiro. E tudo pelo poder. O homem conquistou mares, continentes e foi à lua. E no entanto deixa nações inteiras na completa miséria. Na África, na Ásia e na América Latina. E tudo pelo dinheiro. E tudo pelo poder. Eu venho de um país bem no fundo do terceiro mundo, onde as desigualdades sociais ainda são demais. Onde os próprios seres humanos oprimem os próprios seres humanos. E tudo pelo dinheiro. E tudo pelo poder. E o suporte dessa opressão é a religião, a televisão, os ídolos, os deuses, o futebol, o carnaval. Tudo para tirar sua atenção. Você acha que é livre? Porque pode votar? Porque pode ir e vir? Você acha que existe democracia? Se você não tem um bom emprego? Se você não pode dar uma vida digna para seus filhos? Que liberdade é essa? É isso aí! Eu sou o Pia e estou aqui para falar um pouco sobre todos nós. Eu estou aqui para protestar. Eu estou aqui para falar contra o racismo, contra o capitalismo, contra o machismo, contra os políticos, contra a polícia, contra os aparelhos de opressão e reprodução da sociedade. Eu estou aqui para dizer que se foda a Babilônia. Aumenta o som, estou aqui disparando raciocínio. Soldado, cidadão, hip hop, assassino. Já te falei, sua vida por um fio. Grave o peso da mensagem, se quer mais chega aí. Dos problemas tô ligado, não precisa me falar. Se liga aí. Aí a sua é firmeza, aqui a sua tem fuzil. Aí a sua tem calibre, aqui em todo o Brasil. Rossi e Pia envolvidos. Eu não vacilo na ideia, sua mente há perigo. A bomba explodiu, guerra civil. No Brasil você me ouviu, eu não entendo como você ainda não viu. Demorou, mas chegou, finalmente nossa hora. E no rap aqui eu vou fazendo a trilha sonora. Eu estou pronto. 3, 2, 1, se prepare pro terror. Porto Alegre, seja o sul.